Nossas lembranças e alegria no Natal são apenas uma parte de um legado. Mais de 2000 vésperas de Natal já se passaram, cada uma delas cheias de orações a Deus pela paz na Terra. Mais de 2000 dias de Natal já se foram e com eles a alegria de muitas pessoas. Houve um tempo antes que a memória do primeiro Natal existisse. Houve um tempo em que o Natal era apenas uma oração e uma profecia. Muitos acreditavam, outros não. Era uma chama ardente que queimava nos altares dos templos e nos corações do povo de Deus. Alegria era apenas uma promessa, à espera de se tornar realidade.